Azul 4177, cópia. Prossiga, amigo. 4177, autorizado para Vitória, nível 360, na Upper Risk 50. Decolagem 1-0, curva direita, saída da El Leda, após Leda, voa direto Bidev. Controle 1935, transponder 5520. Autorizado conforme 360 Vitória, via Upper Risk 50, decolada 10 com curva esquerda, saída da El, Leda, após Leda Bidev, 119.35, 5520. Após a decolagem, a curva é direita. Afirmativo, curva direita. Eta, reporte pronto, 4177. Funcionar, obrigado. Oliver 350 Fox Kilo, do you know about knots for airmen? Number Bravo 206911. Excuse me, say again, please. Do you know about the north for airmen? Number Bravo 206911 about the close runway 10. Do you mean at work? Yes, we know, we are aware about that, NOTAM, and we estimate our landing after 7, so it's, we are submitted 7-0-1, 0-7-0-1, confirm the runway will be clear for us. Okay, roger. The NOT is up until 0700, that's okay. Okay, estimating time, arrival at 0701. Roger. Bom dia, Webjet 5898. Web 5898 na posição 5, com fins 340. Gente, 5898, agora 34, com fins. Na sua escuta. Salvador, bom dia, OTAN 3601, informação Lima. 3601, Lima, confere, aguardando cópia. Aguardando, 01. 2015, 3201. Salvador, azul 4977, pronto para posicionamento. Number 350 Fox Kilo, reduced to 210 knots. Reducing to 10350 Fox Kilo. 3201, até então a torre não informou a respeito da liberação da pista da equipe de apoio da infraero. Prepare a órbita em Simbra, a 2000 pés. Ativo em Simbra, então, o 3201, vai realizar a morte. 7, cliente, o terceiro para cópia, informação Lima. Informação Lima, aguardando 57 no 7. 898, pronto para copy? Pronto. Confins 34, decolagem da 10, direita, saída da EL, Leda Bridge, após conforme a roda do seu plano. Controle 1935, transponder 5533. 340, Confins, decola da 10, direita da EL, Leda Bridge. Após segue a rota, controle 1935, transponder 5533, é o 5898. 5898, correto, reporte pronto. Quartará 98. Tá 3601 no cópia. Copia 01. 3601, autoridade São Paulo, nível 360. Decolagem da 10, curva direita. Saída da EL, Leda. Após Leda, voa direto bridge. Após conforme a rota do plano. Controle 1935, transponder 5530. 3601, autorizado 360, Congonha, decola da 10. Primeira curva direita da EL Leda, após Leda voa bridge, conforme a roda do plano do voo, controle 1935, 5530, transponder 3601. 3601 no correto, reporte pronto. Cortará o 01. Web 5717, cópia. Pronto. 5717, autorizado Galeão 340, via perisco 50, decolagem no zero, curva direita, saída da EL, Leda após Leda, voa direto Bidev, controle 1935, transponder 5531. Metro 1015 agora. 1015, 3201. Leda Galéu, Leda, após Leda, Bidev, controle 119-35, transponde 5531. Voo 9032, cruza 1970 para 1950. Voo 9032, acione identificação, vê se mantém o 050, autorizada a chegada à área, reduza para 2509. 250 está mantendo, vai descer para 5000 na chegada à mar, igual ao 9032. Estou confirmando a descida para o 50 na chegada à mar. Ok, 50, igual ao 9032. Iniciou a órbita, o TAM 3201. Gente, informe na perna de aproximação, 3201. Estará na aproximação, 3201. para ingresso em perna de aproximação, TAM 3201. Gente, mantém, me escuta agora para prosseguir na aproximação 3201. Acerto. José Runa, tu informa que a equipe da Infraero está realizando vistoria na pista. Aguarde para prosseguir na aproximação. Tá ok, tem previsão, senhor? Seria mais uma espera? Programe mais uma espera. Em princípio, mais uma espera. Assim que tiver condições aqui, a pista liberada, eu autorizo a aproximação. Tá ok, obrigado. 3201. Vazou autorizado, até o ponto espera 1015. Até o ponto espera 1015, é o 4.17. Da 3201, livre aproximação, LS aqui para a pista 10, já estabilizado? Afirmativo, está estabilizado, 3201. Completa aproximação, chama agora a torre salvadora em 1-8612. Afirmativo, 8612, 3201. Over Rotary 50, Fox Kilo. Go ahead. To intercept, localize a course, turn your left ahead in 125. Left 125 to the localizer 350 Fox Kilo. That's correct, descend to 2,000 feet at Mercedes 1015. You're clear approach, final approach. Okay, down to 2,015, clear to approach 350 Fox Kilo. Is that all? Desça para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1095. 3 mil pés, 1095, gol 9032. Bird 350 Foxtrot, clear final last X-ray approach, ok? Clear to intercept ILS approach, runway 10350 Foxtrot. Webjet 5717, Chibec, que acionamento? 5717, autorizado, reporta táxi. Reporta não, obrigado. Salvador, azul 4177, pode listar a da 10, pronto. 4177, ali mantém. Ali mantém, 4177. X201, 01, táxi Alfa, chame solo 1219. Alfa 219, obrigado. Salvador, tá 3601 no pronto táxi, Fernando Galeão, 3 horas 58, autonomia 150 a bordo. Gente, 150 a bordo, táxi Juliette Alfa, ajuste 1015, reporta para a senhora pronta. Juliette Alfa, reportar outra aí, 601. Bruno, bem-vindo, Alfa, táxi Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar, 3201. Alinda com Lazo 4177. Zero Fox Kilo, are you established? Yes, once we established on the glide, we are established on the glide. Complete final approach to runway 10, come on, some of the tunnel frequency 118 decimal 60. 186, thank you, so on Fox Kilo. Azul 4177, decolando a sua escuta. Azul 4177, contato, radar na decolagem, suba para o nível de voo 360. Após 2,5 direto da EL. Azul da EL, subiu 360, azul 4177. 7 será o segundo, vai seguir o TAN, vai passar à sua direita, o ajuste é 1015, reforça no ponto de espera pronto. Seguindo o TAN, ajustado 1015, reporta na pronta 5717. Tower, November 350, Fox Kilo, over Altamar, gear down lock. 5898, missão 1219. Sente. Da posição, Bruna, a posição está bem próxima a ela. Ok, sente. Informe quando tiver condição de curvar à direita para que eu assuma a navegação e o senhor intercepte 2 milhas do externo. Ok, vamos reportar. 3601, ponto espera para nós. Gente, mantém o ponto espera 3601. Vamos manter 0. P350, clear to land, runway 10, 150 degrees, 15 knots, runway is wet. Okay, clear to land, 350 Fox, yeah. Está estabilizado, voo na 03. Vizinha à esquerda, após o 4177. Só confirme a pro e por quantas milhas, 4177? Horário sul pro 20 milhas. Diz nessa pro, 210? Não, pro sul. Gente, nível de desvio. Prato. 3601 na Lima, tem. Lima tem 3601. Pesada decolagem, 180 graus, 12 nós. Lindo decolagem no 03601. Estou em Salvador, bom dia, Gol 9032. Vai passar Simbra, Baixada e Travado. 9032, bom dia, 1015 no ajuste, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, Gol 9032. Bom dia, UFGS 508, formação Mike. Goiânia 3.0 5808, chame solo 1219. 219, boa. 86 torre, 1015 ajuste, por favor. Juliette Alfa, torre 186, confirma ajuste? 1015. 1015, gente, obrigado, bom dia. Solo, bom dia, WebJet 808, formação Mike para Goiânia 3.0. Web 5808, poder confirmar sua rota? Tá, saída elétrica 1 no Zambi Dogna Lapa, Upper Whistle 0, Bravo Terra Índia, Goiânia. Em só um minuto para a cópia, 340 já aprovado. Aguardado. Sul 288, muito grato. 32, pouso autorizado, 180 graus, 15 nós. Livre pouso, gol 9032. 3601, decolado às 10, 19:35. 935, 3601. Gol 90 para o Afonso, número 2, copa, seu minuto, tá para o Oscar. Só estresse na curta, ali mantém. Após a passagem da tráfego na curta, ali mantém 57 com 07. 5898, gente, mantém com a espera. Mantendo. 9032 aos 12, direito 219. 219, boa, 9032. Rádio Bravo, Checo 797. Autorizada a decolagem, 170 com 149. 170 com 14, decolagem autorizada, 797. Solo, bom dia, voo 9032, isso? 032, prossiga Alfa e reporte da Juliette. Alfa vai reportar da Juliette, voo 9032. Cópia. Prossiga, 508. Goiânia 340. Elefa, Telefa, Zambi, Dogma, após sair conforme o plano. Está colando a 10 com curva esquerda. Vai no perfil da Momo, Albo, após Albo voa Elefa. E após sair conforme a rota. 5556, o transponder. Controle opera em 1, 9, decimal 35. Cruzado Goiânia, nível 340, decola dando 0, curva esquerda, na Momo, Alfo, Elefa, Zambi, Dog, na Lapa, trazendo o plano, 555, menos transponder, 0935, a controle, 5808, a web. Correto, portão 4, sempre quando for para posicionar. Chama aí, 5808, a web. Goiânia, Papa Oscar, pátio 5. Está autorizado via 090, Paulo Afonso via Whisky Uno, decolando a 17 com curva esquerda no perfil da Lotar, acionando 5535 e o controle opera em 19 decimal 35. Vai decolar de curva esquerda da 17. 3601. Prossiga 3601. Recife agora, é 13325, alterna 1288. 325-282-3601. Secundária 1288. 282.